E o que vai começar agora? Você nem sabe o que é. Todo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. Boa noite, minha amiga. Está começando mais um programa Pode Rir. Chega mais pertinho do aparelho de som. Chega que eu quero falar um negócio pra vocês. O programa da dona de casa, e as 10 primeiras donas de casa que estiverem ligando, vai estar ganhando um lindo pano de prato do programa Pode Rir. E agora pra vocês, um sucesso maravilhoso de Amado Batista, Princesa. Parou, Maria, começando aqui. Agora sério, boa noite, gente, boa noite. Estamos começando mais um Pode Rir. Mais um por quê? Porque já gravamos o piloto. Muito bem. Legal. Estamos agora no programa número 1. Já, o programa passado que foi o programa número 0 foi o programa Skol. Agora estamos com o programa número 1, que é o número 1 é a Brahma. Então estamos com o programa Brahma hoje. Essa foi podre, né? Tudo bem. Foi legal. As atrações do programa de hoje: Olimpíadas Pode Rir, Ctrl C, Ctrl V, Bombando na Net e Momento Gozado. Aqui do meu lado, meu amigo Cotas. Oi, galera, beleza? Meu nome é Cotas, apelido João. Quer dizer, opa, ao contrário, meu nome é João, apelido Cotas. Cotas é uma longa história, depois a gente vai explicar, já explicou um pouquinho. E o que é o Pode Rir? Pode Rir é um programa podcast, se você não sabe o que é, mais uma vez eu falo, digite no Google, vai descobrir, mas eu vou explicar um pouco. É uma espécie de programa de rádio gravado e disponibilizado para você, internauta, para você que navega na internet. E eu vou passar agora pro Zé Bonitinho falar alguma coisa aí, fala aí. Meu nome é Zé Bonitinho, meu nome é Afonso, quem quiser estar ouvindo o podcast, o Pode Rir, é só acessar o myspace.com/podrir e o podrir.blogspot.com. E aqui na minha frente está o Frajola. Dá um alô pra galera aí, Frajola. Saudações a todos os ouvintes, saudações. Então, meu nome é Helder, na verdade, né? Mas o do Frajola. E aqueles que querem entrar em contato conosco virtualmente podem entrar em contato com o e-mail poderir@live.com. Repita. Novamente, para quem não sabe escrever live, é L-I-V-E, né? E é poderir@live.com. E quem quiser entrar em contato ao vivo, eu moro em Pinhais, rua Norberto Ribeiro da Mota, 516. Muito bem, depois 60 quilos para baixo. Tá. Mais que isso eu não quero. E mulher, né? Isso, né? O que tem a ver? Não, você falou quem quiser entrar em contato com... Ele tá especificando já, ele só quer mulheres de 68 quilos pra baixo e tudo mais. Vamos lá então. O primeiro quadro então é Olimpíadas Pode Rir. Olimpíadas Pode Rir. Muito bem, então. Começamos o primeiro quadro, então. Olimpíadas Pode Rir. Quem que vai fazer esse quadro? Olimpíadas Pode Rir vai para o meu amigo... Afonso. Zé Bonito. Cara, eu prefiro Afonso ainda. Eu prefiro Afonso. Zé Afonso. Olimpíadas Pode Rir nada mais é do que uma Olimpíadas Pode Rir. Não. Exato. O que você ganha quando você vai nas Olimpíadas? Uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze. Quer dizer, você não ganha, só ganha medalha de ouro, né? Medalha de prata e bronze. Quem fala, ganhei de prata? Não existe ganhei de prata. Mas aqui nós temos a de bronze, a de prata e a de ouro. Nós vamos começar com a de bronze, que é a mais xoxa. Foi, então. Pelo menos no nosso ver, né? Quer falar aí? Medalha de bronze. Medalha de bronze. Medalha de bronze ficou pra quem? Pros Estados Unidos, pra variar, né? Aqui no Brasil nunca ganhou nem nisso, nem nessas notícias horríveis o Brasil não ganha, né? Como que pode, ó? Vou ler pra vocês. Presta atenção. Suspeito desiste de fuga nos Estados Unidos para comer o último burrito. Nossa, que beleza. Uma perseguição policial em Fort Wayne, nos Estados de estado de Indiana, EUA, para quem não sabe o que é EUA, Estados Unidos da América, terminou repentinamente quando o suspeito de tráfico de drogas reduziu a velocidade e parou no restaurante de fast food da cadeira de Taco Bell. Cadeira? Que é cadeira? Cadeia, de isso que é Taco Bell. Deixa eu terminar a notícia. Germaine Askia Cooper, de 36 anos, estava fugindo da polícia a 145 km. Como que ele conseguiu ver a 145 km por hora o negócio? Segundo a polícia, Mark Walters, o suspeito afirmou que parou no restaurante Taco Bell, porque sabia que iria parar a prisão por um tempo e pretendia comer o último burrito. Cooper foi detido sem direito à fiança por porte de cocaína, resistência à prisão e fuga. Eu acho interessante o que ele fez, porque se vai ser preso, eu vou fazer meu último pedido e vou comer um burrito. Legal, legal. Aí na cadeia, agora ele resolveu ir pra cadeia, vão comer o burrito. Eu vou comer. Só... Tão burro que agora vão comer o burrito. Só um complemento, eu ouvi essa notícia também durante a semana aí, e eu fiquei sabendo que ele que na verdade, acho que veio meio, sei lá, controversa a notícia. Na verdade ele parou no restaurante para ir no banheiro do restaurante bater a última bronha antes de ir pro cilindró. Foi o que chegou para mim, né, pelo menos. Eu acho que chegou errado, então. Acho que chegou errado aqui, para mim. Se ele tá na nossa reportagem aqui, não sei, alguma coisa tá errada, vamos ver. Não, mas tanta começa... mulher para comer, o cara vai comer um burrito, né? É um burrito, né? Ô, mas você já comeu um burrito, Afonso? O que, que é burrito? Não. Vamos lá. Só uma ovelha. Eu como carneiro. Como carneiro. E eu não como esses bichos. Ah, o que é um burrito? O que, que é um burrito? Não, vou deixar. Eu não sei o que é um burrito. Tá, na verdade. O que, que é um burrito, João? Não sei, meu pai me chamava de burrito. Opa! Ele parou pra comer o último burrito, então comeu o João, então vai comer. Não, se você tivesse no. Ó, o cara a 145 km por hora olhou pro lado. Opa, uma Taco Bell! Vou parar pra comer o último burrito. Imagina a freada que o caboclo deu, né? Mas eu acho que ele conseguiu ler a promoção do dia, será? Não. É, aqueles que a placa vem 300 metros, dá 300, 200 metros. 200, e mesmo assim ele passou 145 km por hora. Pô, mas aqui na nossa cidade teve um cara que andou 190, então tava devagar isso aqui, não é? Tava perto do outro. Perto do outro. E ele não parou, ele era o burrito, esse cara. Esse que tava correndo 190 era o burrito. Eu vou lançar uma pergunta. O que, que você faria se você soubesse que fosse, ia ser preso? É verdade. O que, que você ia fazer? Último pedido. Você, Fraviolinha. Porra, começa comigo já, assim, vai? De repente, né? Não, então, o meu último pedido seria comer alguma coisa. Que não tem carne, né? Que não tem a carne, né? Você, Márcio. Acho que a última coisa que eu faria era fugir. Até eles me pegarem. Você, João. Ah, eu fugiria também. Tá na cor, né? Fugir sempre da polícia. Você já passou por isso, né? Já passei vários momentos aí de dificuldade, mas não vamos comentar esse programa. Bora. Melhor não. Vamos pra medalha de prata, vamos esquecer do burrito. Medalha de la plata. A medalha de prata, vamos ver só ver onde que ficou antes. Japão também costuma ganhar bastante dessas idiotices. Homem compra DVD pornô e descobre traição da mulher. Um carpinteiro de Taiwan comprou um DVD pornô e acabou descobrindo a traição de sua mulher. O filme foi gravado secretamente em um motel, onde a mulher manteve relações sexuais com um amigo do marido. Segundo o jornal taiwanês Liberty Times. Ó, tá ficando bom meu inglês. Liberty Times. O marido, identificado apenas pelo sobrenome Lee, que é meio difícil, que no Japão só tem Lee, né? Descobriu a traição da mulher após comprar o DVD em 2002. Em agosto de 2008, de Chun-Li, e acertou uma facada na coxa de seu ex-amigo. De acordo com o jornal, o filme pornográfico tinha sido feito com uma câmera escondida em um hotel e estava em um DVD chamado Casos com as Esposas dos Outros, que o marido comprou de um vendedor para assistir em casa. Lee, que vive em condado de Taiwan, se separou da mulher depois de assistir o filme. O ex-amigo fugiu da aldeia. O açougueiro processou Lee por agressão física. Mas Lee não conseguiu processar o açougueiro por adultério, porque já havia passado 5 anos. A justiça pediu para o homem resolver... Não dá pra ler, vivendo esse idiota fazendo... Homens resolveram o caso fora dos tribunais, mas eles recusaram. Lee foi indiciado pela terceira vez e acusado de provocar danos corporais em outras pessoas. Segundo... Totalmente bom, meu português. Segundo o relator do jornal Liberty Times, Lee deve pegar no mínimo 6 meses de prisão. Pena que pode ser convertida em multa. Muito bem. Pelo amor de Deus. Não, vamos analisar esse contexto de tudo aqui. Primeiro, ele comprou um DVD pornô e acabou descobrindo a traição da mulher. Algumas pessoas consideram você assistir um filme pornô uma traição. Sim. Já começa por aí. Sim. Então, ou seja, ele não podia reclamar da traição da mulher porque ele também, de certa forma, estava traindo. Certo? Segundo, amigo, cara. O amigo dele tava no DVD. Tipo, muita coincidência, né? Beleza, né? Nem foram pagos pra isso. Terceiro, o DVD foi a traição foi feita em 2002. E só em 2008 o cara conseguiu achar o amigo. O amigo saiu correndo. Não, existe pessoa azarada e existe o Lee. O cara vai me comprar um DVD pornô, tá a mulher e o amigo junto. Mas imagina ele vai preso e o cara não foi preso. Mas imagina o cara vendo o filme, ele comprou o filme, tá lá vendo, né? De repente ele para assim: epa, eu conheço essa mulher. Aí a mulher passa assim: vem cá. Você não conhece? Aí ele começa a analisar a mulher dele assim, olha pra mulher, olha pro filme, começa a palpar a mulher igual o cara tá palpando no filme. É você! E aí começa todo o quebra-pau, né? É. Tipo, foda. Não, isso aí é sacanagem. Aí a mulher no final do filme, como o Renato Gaúcho falou, de certa forma uma traição também. O Lee comprar um filme pornô, sendo que ele tem uma mulher. Aí chega no final do filme, a mulher olha pra câmera e fala: tá vendo, Lee? Quer dizer, é sacanagem. Eu bem que te avisei pra você parar com esse vício. Coitado do Lee. Última coisa que eu queria comentar é o seguinte. O nome do DVD se chama Casos com as Esposas dos Outros, que foi gravado com uma câmera escondida no motel. Mas como é que o motel sabia, na hora de gravar, que eram esposas dos outros? Que não era o próprio casal. Sendo que era tá câmera vendo. Escondida. É. Será que tinha um questionário pra eles assinarem antes de entrar no motel? A esposa que está do seu lado. Espera ali na fila, sim, que você não. Tem que assinar o questionário. Perguntava na quantos anos? Fichário, assim, você é casada? Você tá vindo com a amante? Quem que é esse cara do lado? Aí, meu amante, tudo bem. Nossa. Então, quarto tal. Ah, já vai com a câmera. Puta, mas é muito azar. E o cara foi preso, velho. O cara vai ser preso depois de 6 anos. Ele é corno, bandido... Corno. Não, ser chifrado pelo próprio amigo é pra foder. Não sei, nunca aconteceu comigo. Já aconteceu. Bora. Aconteceu bora, uma vez só. Medalha de ouro agora. Ah, é? Medalha de... Eu pensei que já soltava a vinheta logo atrás. Não, medalha de ouro. E a medalha de ouro fica pros Estados Unidos, pra variar. A americana acorda e encontra o homem dormindo ao seu lado. Normal, né? Uma mulher da cidade de Boulder, no caso do que se ela encontrasse uma ovelha, né? Um burrito. Uma mulher da cidade de Boulder, no estado de Colorado, Iowa, Estados Unidos da América, levou um susto quando acordou e encontrou um homem dormindo ao seu lado. O jovem Jaradel Pinel, de 22 anos, foi preso após a mulher chamar a polícia, segundo o jornal Colorado Day. Tudo mesmo nome, caralho. Pinel disse à polícia que tinha sido convidado para uma festa na casa da jovem não identificada. Ele ficou, mas não lembrava de mais nada depois de ter deitado na cama. Segundo a polícia, Pinel parecia estar embriagado. E Pinel, a mulher disse que dormiu... Não, a mulher disse que dormiu. Quando acordou, encontrou Pinel deitado na cama do seu lado. Ela acusou o jovem de tentar colocar a mão no corpo dela e tentar beijá-la. Ela destacou ainda que o jovem não havia sido convidado para dormir em casa. Segundo o relatório da polícia, Pinel disse: só queria dormir. Como estava cansado, eu fui para a cama que estava livre. Se algum ato impróprio foi cometido enquanto estava dormindo, eu sinto muito, afirmou ele, sobre o incidente que aconteceu em abril. Cara, imagina você deitado, daí... Não, você vai deitar, porque ele disse aqui que a cama tava vazia, né? Ah. Uma cama não tava vazia. Tá vazia. O cara, ela vai deitar, o cara tenta colocar a mão nela, beijá-la, e depois que ela acorda, que ela vai... Nossa, há um cara aqui do meu lado. Aí agora eu não sei o que é a opinião. É, sacanagem. É, mas já aconteceu isso comigo também, eu tava deitado, dormindo. História, né? Mas é real, eu tava deitado, dormindo, tranquilo. Quando eu acordo, olho pro lado, uma senhora já de idade, loira, vem e fala: oi, gracinha. Sacanagem, eu falei, quem é? Quem? Adivinha quem era? Quem era? Era a Camargo Hebe. Camargo. Eu tô brincando, é uma brincadeira, um beijo pra Hebe aí, qualquer coisa. A Hebe que deve estar ouvindo o programa nesse momento. Não. Mas a mulher dormiu, o cara passou a mão nela, será que ela... Peraí, eu não sou casada. alguma coisa tá errada. Eu não sou casada, eu não tenho cachorro, eu não tenho boneca inflável. Ela lembrou da noite passada e dessa noite, tipo um jogo de 7 erros, né? Tipo, eu tô na cama ontem, hoje sim. Ou tem alguém do meu lado... achei o erro. Ter alguém do meu lado. Ah, mas o cara só queria dormir, né, meu amigo? O cara só queria dormir. Certo, não. Mas a palavra dele foi melhor. Se algum ato impróprio foi cometido enquanto estava dormindo, eu sinto muito. Não, é... Ele só mandou um sinto muito, né? Tipo, me deu um pinel na hora e... Desculpa aí. Olha, não. Imagina, você tá cansado, embriagado. Quer dormir? Sempre dorme, né? Não, mas o cara... Ah, meu Deus, ele só dormiu com a mulher, meu Deus do céu. Só dormiu, é isso que dormiu. Não, ele tentou dizer... Não, mas se eu fiz alguma coisa, eu tava dormindo. Então ele era sonâmbulo, caralho. É aquela hora que você colocou o dedo em mim. Não, aquela hora não foi, por querer. É uma boa desculpa, né, pra quando eu dormi com a minha prima, já fica mais... Não. Desculpa se eu fiz alguma coisa, eu só tava dormindo. Mas por que eu acordei sem calcinha? Sinto muito. Sinto muito. Eu estava dormindo. Bora então. Vamos lá, o próximo quadro então se chama Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl C, Ctrl V, não, daqui o microfone, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl V, Ctrl V, não, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl G, Ctrl L. Opa, galera, e é isso aí, agora é o meu quadro Ctrl C, Ctrl V. Eu vou explicar um pouco do quadro. Ctrl-C, o que é Ctrl-C que Ctrl-V? Afonso, o que é Ctrl-C e Ctrl-V? Explica pra galera aí. Que eu não sei, né? Ctrl-C é quando você aperta Ctrl mais o C. E se tiver Ctrl e o C, é o Ctrl-C. O que é Ctrl-C? Afonso. O Afonso foi. Acho que é minha vez. Minha vez. Não, você aperta o Ctrl e o C. O Ctrl quer dizer é uma tecla de atalho para os leigos de informática. É. E o C é copiar. Uhum. E o Ctrl V é de... Recortar. Ctrl C, não, pera aí. Ctrl V é colar. É volar. É do espanhol. E não dá. Com vaselina? Ctrl vaselina. Não dava nem pra ser pela teoria dele, porque Ctrl é em inglês, Ctrl V. Não, colar em inglês quer dizer paste. É com P, não paste. Tem nada a ver com V. É, então é isso aí, é Ctrl C, copiar. Ctrl V, colar. E é isso aí, copiar e colar. Por que o nome do quadro? É onde a gente copia os e-mails mandados por você, ouvinte, ou por qualquer outra pessoa desse Brasil afora. Mas acho que vai ser ouvinte, né? Não vai ser olheiro. Enfim. Olheiro. Nada a ver, né? Enfim. Vai. Se você quiser mandar um e-mail pra gente aí, o seu e-mail pode ser escolhido pra... E manda um e-mail pra onde? Manda pro podhear@live.com. Podhear. Como se escreve live? Vou repetir. É L-I-V-E. Live. Exatamente. Então vamos lá. É, o nome do primeiro e-mail do dia vai ser Perguntas Idiotas, Respostas Cretinas. É isso aí, gente. Vamos à primeira. Eu quis deixar mais emocionante o quadro, assim, né? Sei lá. Vamos lá. Quando uma prostituta engravida é considerada acidente de trabalho? Bela pergunta, né? E a resposta? Bela pergunta. Pergunte pra sua mãe se ela recebeu algum benefício por você. Porra. Recebeu, Frajá? Já tô. O cara já deu uma voadora no pescoço já. Agora o Cotes vai fazer com o olho roxo o programa? Continuando aqui. Continuando. Ou se ele consegue ler com o olho só. Quero ver se ele consegue falar com o dente quebrado. Já tem pouco dente, ele vem quebrar mais um, né? Mas tudo bem, ó. A segunda. Se Deus salva, pra que memory card? Resposta. Depende. Se o jogo for demo, acho que Deus não salva, não. Foi. Mas acho que se for demo, não tem memory card. Por quê? Porque é demo. Não. Que silêncio, né? Não, claro, né? Tava... Barulho de grilo agora. Tava esperando o final da piada, né? Não, mas você vê esse negócio não. De demo? Não, brincar com o negócio de Jesus, coisa e tal, tudo. Tem uma camisa lá que é pras feias, chamada assim: Jesus te ama, mas eu não. Legal, boa pra caralho, tá vai. Bem, joia. Por vai, isso que eu fui expulso da igreja, usava. São falsos, né? Não, não, eu gostei. Não, só não. Pra o pessoal entender, não. O pessoal tá falando, ah, legal, o pessoal me olhou com uma cara aqui, dizendo tipo uma péssima ideia, né? É, legal, gostei. Gostei. Vai, Cotas, fala. Vamos aí, lá, né, vamos a terceira aqui, a C. Vampiras menstruam? Resposta, sim, e guarda absorvente para fazer o chá da tarde. Eu achei nojento essa. Eu também achei. Eu achei nojento pra sangue, caramba. Sangue purinho é bom, né? Não, imagina que deve agora ser sangue sujo. Quando alguém tem hemorragia lá dentro, então deve ser festa, né? Deve comemorar com todo o sangue de boi. É, todo mundo... E os hemoginhos hemofílicos, então. Né? Que corta um pouquinho assim, já sai um monte de sangue. Ela fica louca. É, o sangue faz o ciclo dentro dele, né? Entendeu, é. E os dois ali não sabem o que falar agora. Vampiras menstruam? Sim, e guardam um absorvente para fazer o chá da tarde. Precisa falar alguma coisa? Próximo. A próxima. Quantos anos tem uma eternidade? Resposta, o tempo de um download com internet discada. E eu sei bem o que é isso. Só que é isso que eu falo. Só quem já teve internet discada sabe, cara, o sofrimento. Cara, é muito demorado. 4 horas para baixar um vídeo de 5 minutos e daí cai a conexão no final, cara. Deu, né? Eu tenho uma outra tese para quanto é a eternidade. Sabe quando você tá com vontade de cagar, mas você senta no vaso e fica... Mas não vai... E você fica no vaso. E vai, é uma eternidade, não sai a bosta. Não sei, eu como uma mão. Eu acho assim, você tá com vontade ali no banheiro e tá fechada a porta. Não, eu acho que quando você tá com vontade de cagar, tá presa aquela porra. Quando daí você come... tá com vontade de mijar, apertar e tá no ônibus, e o ônibus tá no meio do caminho, passando por um monte de buraco. Puta, isso aí é foda, mas acho que... A dor é grande, assim, na bexiga, né, cara? É, enfim. Não, mas acho que cagar é pior. É, sei não. Vamos lá. A próxima. Não, é porque entre mijar e cagar é difícil, né? Os dois, é um assunto tão bonito. E os dois, é um aperto danado, né? Ó, vamos lá. Por que o bombom sonho de valsa tem esse nome? Se não tem nada a ver com o sonho de dançar valsa. Nossa, por quê? Agora... Por quê? Vira na folha. Você sabe por quê? Resposta. Porque se fosse pesadelo do pagode, ninguém compraria. Essa é pra você. Fala lá, pagodeiro Zé Bonitinho, o Perigote. O cavaquista, quem toca cavaque é cavaquista? Não. Começa banda lá, começa no... Eu não tenho mais banda, né, meu? Agora eu estou voltado pra outra coisa. Bem, beleza. Para o Village People. Hein, pesadelo do pagode, ninguém compraria. Coisa mais ridícula. Quantos pagodeiros não devem estar escutando? Beijo pra todos os pagodeiros e pagodeiras. Beijo. Não, mas beleza. Assim, tem chocolate que a gente vê os nomes, por exemplo, assim, sonho de valsa. Leva a pessoa, assim, para um ambiente diferente. Daí tem o surpresa. Sei lá, são vários nomes de chocolate que... Crunch! Não tem o crunch! Sensação! Você tá assim... Ai, que onde será que eu vou... Que bombom será que eu vou comer? Crunch! Vocês não viram a coreografia. Aí, tá, beleza. Agora você imagina. Foi isso. Não tô entendendo. Cara, vocês tinha que filmar isso pra galera, né? Foi legal. Crunch! Perdeu a piada. Deixa. Olha lá, ele achou engraçado. Vamos esperar o Elder rir ali e a gente continua. Pronto, Elder. Vai falar crunch depois. Pronto, não vou crunch. Então tá bom, beleza. É que tem alguns nomes estranhos de chocolate, por exemplo, Lolo. Por que Lolo? Assim, sensação lá, te dá sensações. E Lolo? Lolo. Pô, pesquisei a tarde inteira pra achar um nome de chocolate estranho, só achei um, gente. Um Lolo. Comentário. Puta, mas Lolo é pior que Crunch? Não. Barion é foda. O pior, o ano que vem, eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, o ano que vem vai entrar uma equipe na Fórmula 1 que é a Lola. Se fosse a Titiulina, ainda. Imagina um português falando o nome dessa equipe, né? Lá, deixa quieto. Vamos Vamos lá, próximo. Por que as novelas, sempre que alguém tenta telefonar, nunca dá o culpado e sempre que atende é a pessoa com quem se deseja falar? Sabe por quê? A resposta: Por que falar? Só um momento, vou passar a ligação, não dá ibope. Essa não foi engraçada. Essa foi um fato verídico, eu acho. Porque, eu não gostei muito. Se você vai falar assim, imagina uma novela, o nosso ator global dizendo assim, chamando a ligação, aí a pessoa já fala direto. Agora assim, ai, só um pouquinho, tá ocupado. Ele está ocupado numa reunião. Não, e nunca quando a pessoa liga, o cara tá cagando, entendeu? Ele nunca sai com o papel na mão atrás do celular. Não acontece mas isso. Mas é que acontece no cotidiano, né? Mas seria engraçado. Pede pra ligar daqui uns 5 minutos. O pior é que quando cai a ligação, ele faz tu, tu, tu. Não, essa também. Não, é que eu fiz uma ligação. Eu acho que o grande. Vai, vamos pra próxima. Uma pergunta pra vocês aqui, ó. A próxima. Como o coelhinho da Páscoa bota o ovo tamanho 52? Ele não bota ovo? Ah! Porra, ninguém dá risada das minhas piadas. Pô, vocês são tudo sem graça. Tá demais, gente. Com... tamanho 53. Tá, mas é uma lógica, é uma lógica. 52 tem que ser maior, então ele podia botar um ovo maior. É. 52,5. É, faz lógico. Existe ovo 52,5? Mas o S tá botando um 52. Não, mas 52 existe. É do mesmo jeito, você caga. E como é que ele coloca chocolate em barra? Claro, então? Meu, é fechadinho. E na hora que saiu, trouxe. Não, para pra pensar. Meu, se você Deus. For parar pra pensar na lógica do coelho botando um ovo 53. Saia da sala agora nesse momento. Saia do quarto, saia da web. E como é que ele coloca chocolate em barra? Mas com o negócio do 53, qualquer barra sai. Sai até de lado, barra. Bom, a próxima aqui. Porque, essa é curiosa, cara. Por que nos tiroteios de filme de Velho Oeste os cavalos nunca são atingidos? Resposta: porque os filmes acabariam com os personagens detidos pelo Ibama. Cara, não, mas imagine. Sacanagem. Pior que eu nunca vi um filme onde o cavalo foi atingido. É, os cavalos e o mocinho, né? Geralmente o mocinho tá com uma arma só e os caras com metralhador em cima dele. Ninguém já viu algum velório de cavalo? Nem viu. Meu Deus, o cavalo morreu. Vamos parar aqui e rezar agora. Vamos lá pra outra, porque os caras estão brigando aqui. Se bebida é um grande inimigo do homem, e na Bíblia diz que devemos amar nossos inimigos, deveríamos beber muito? E aí, Helder, o que você acha? Tem que ler a resposta ali? Pode ler. Não sei. A resposta seria com cerveja. Manda. Meu Deus do céu. Se meu então, tio na verdade, tivesse eu discordo, né? Porque eu não consigo amar, por exemplo, os inimigos da HP. É, olha aí, ó. De novo. Tô com ele ali, você que é pagodeiro, fica lá. Não, também não gosto de inimigos da HP. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Até porque minha impressora é HP. Ah! Entendeu? Como é que isso vai... Muito legal. Então vai ter que amar a Lexmark, então. Né? Inimigos Lexmark. Ah, pra mim estão falando inglês já, que eu não... Internet. Eu não tenho internet em casa, não tô, pra não mim... Tô, não tô sacando. Eu só sei. Né? O negócio é só Orkut. Vamos lá, próxima. Se Adão e Eva tiveram dois filhos e um deles morreu, vítima do seu irmão, como se explica a continuidade dos homens? Deu? Resposta? Deu, Ctrl-C, Ctrl-V. Olha aí, ó. Deus quer deu. Quer dizer, Deus deu. O programa. Quer dizer, já tinha uma tecnologia ali, né? Já. Copiar e colar. Mas copiou de qual, será? Ah, acho que do mais bonitinho, né? Mas eram jogando. Três. Um era pai, outro era mãe, outro era o filho. Ele copiou o filho, então são gêmeos. Mas é assim. Porque, sim. Não sei se está entendendo. Se Adão tiver dois filhos, sim, né? É, vamos para outra pergunta. Porque mexeu com irmão. Deus. Como se explica a continuidade dos homens? Deus me livre. Deus deu. Ctrl-C, Ctrl-V. Tem umas nada a ver nesse negócio. Que eu não sei se vocês vão concordar. Sorte que é um e-mail pronto, né? Agora, essa próxima aqui é... Eu achei bem inteligente, cara. Essa aqui. Como saber se o partido político é honesto? Resposta. Pergunte a eles se eles... Pergunte a eles. Se eles falarem que são honestos, quer dizer que são. Agora, se a resposta for que eles não são honestos, pode confiar por esse. Realmente é honesto. Nossa, é uma pergunta assim bem complicadinha, né? Mas eu acho que não tem. Minha resposta não. Essa pergunta. Pergunta pra um emo se ele é emo. Se ele falar que não é... Não, não sou emo. Com aquela, é se ele falar não sou emo, ele é emo. Minha resposta pra essa pergunta é 4. Eu respondo 4. Isso, eu também. Então, o segundo e-mail, João, vamos ver o segundo e-mail? Resposta 4. Vamos lá, o segundo e-mail. Frase... Mais uma pergunta. Não, ainda. Tem mais uma ali. Tem mais uma. Por que a agulha de injeção letal é esterilizada? Resposta: porque se fosse para um condenado morrer de infecção, seria mais barato mandá-lo para o hospital do SUS. Realmente. Aí. Mandar pro SUS. O que você acha? Não, pro SUS. Tem por que esterilizar. Aliás, tem por que esterilizar. Enfim. Eu ia fazer um comentário, mas fugiu da minha cabeça agora. Por isso que é bom anotar, né? anota. Do mesmo jeito que eles passam maquiagem, né, quando a pessoa morre. Ninguém vai ver ela lá dentro do caixão. Não, para pra pensar, tem sentido. Vai ver no velório. Vai ver no velório, mas aí vai fechar aquela porra nunca mais. Então, no velório vão ver. Mas vão é igual foto. A agulha, o cravo aí. Ele não está com a agulha esterilizada aí, processado daí o lugar lá. É verdade, tem sentido agora, se fez sentido a frase. Viu? Segundo, vamos então para o segundo e-mail. Como que tá o tempo aí, Helder? Ele, olha, tá meio nublado, tá esfriou tá hoje. Meio nublado. Pra você que não sabe, Curitiba tá nublado. Tá frio. 5 graus vai fazer amanhã. Menos 5, menos 5. Vai dar geada e no interior do Paraná vai nevar. Bom, vamos lá. Guarpa. Foi bem esse tempo que eu perguntei, mas tudo bem. Vamos ao segundo e-mail. Frases sobre acidentes. É o nome do segundo e-mail. São frases que policiais rodoviários escreveram durante o registro do acidente. Eu classifiquei em 5 aqui. Vamos à primeira. O veículo durante o acidente teve amassamento no para-choque e no paralamas dianteiros, sendo que não pudemos colher melhores dados devido à vítima haver fugido a galope. Quer dizer, ele atropelou um cavalo, né? Era um atropelamento de cavalo, né? Fugiu a galope, né? E aí, não era um aí, filme de faroeste, né? É, contradiz com o faroeste, né? É, senão ele não tinha atropelado o homem. Segunda pergunta. Segunda, o condutor do veículo colocava em risco a segurança das pessoas, pois estava dando cavalo de Paulo na rua. Ah, coloca mais uma vez o cavalo quiser, no meio, né? Não, que Paulo, quem era Paulo, né? Tipo, chama o Paulo lá. Dá um cavalo de Paulo ali. A terceira, quer fazer um comentário? Do Paulo atrás? Eu tinha um amigo que falava, e ele dirigia tudo, ele falava... Cara, acabei de dar o zerinho. Ele falava tudo empolgado. Nossa, a última vez eu dei um zerinho que você não... Uma bichona. Vamos lá, pra terceira. O cidadão machucou o membro do rosto. Alguém conhece um membro do rosto? Olha, dependendo do tamanho, o nariz, né, cara? Tem... É um membro, não é? É um membro já. Não é nem o nariz, é um membro. É um negócio, uma protuberância que sai. Não, não sei. Rosto. Não tem cara de cu, mas o cara tinha uma cara de pinto, né? Vamos à quarta. O sujeito estava vestido com uma calça jeans e uma camiseta destampada. Por que ele não tampou? O que seria uma camiseta destampada? A frente fica aberta. Ah, tá. Destampada. Eu achei que era, tipo, ele não tinha um braço, daí fecharam a manga. Tamparam a manga do braço. Não sei. Pode ser. E a última, a quinta. O cadáver apresentava sinais de estar morto. Ainda bem, né? Imagina, sinal de... Se o cadáver apresenta sinais que está vivo? Ó, aquele cadáver acho que está vivo. Aquele cadáver lá. Imagina. É isso aí, gente. Então, meu quadro vai se encerrando. Vamos. Muito bem, então. Agora vamos para os nossos comerciais. Reclames do Plim Plim. Não, então, eu acho que... Não, nem falando pra vocês. Como eu tava falando pra vocês, começou uma pandemia no México. O que começou uma pandemia no México foi a gripe suína. Ah, sim! Você está desesperado por causa da gripe suína? Sua fobia por porcos está tão grande que você não cumprimenta nem palmeirense? Você está com tanto medo que nem a história dos três porquinhos você conta para seus filhos? Não se preocupe mais. Nós temos uma solução sob medida para você. Chegou no mercado as novas máscaras antipestes com design exclusivo do renomado estilista Zé das Couves Pembinha. São vários modelos para várias ocasiões. Máscara católica. Já vem com uma abertura frontal para inserir a hóstia. Máscara bebum. Já vem com saquinho de vômito embutido. Máscara banguela. Já vem estampado um belo sorriso. Máscara subaca. Já vem com essências internas para possíveis mau cheiros. E para quem gosta de celebridades, já temos máscara Michael Jackson para os meninos e máscara da feiticeira para as meninas. Vamos aqui pegar o depoimento dessa moça loira sobre nosso produto. Eu vinha sofrendo muito depois que eu peguei a gripe suína, mas agora... tô muito empolgada com o sucesso das máscaras. E para ficar na moda, vou agora mesmo comprar a máscara do Zorro. Bem, então, adquira já as suas máscaras personalizadas, porque custa pouco se prevenir um porquinho. Nossa, péssimo trocadilho. Atchim! Sai pra lá, imundiça! Muito bem. Então vamos lá ao próximo quadro, então, que é o quadro Bombando na Net. O que foi que ele disse? Bombando na Net! Vamos lá, então, só explicando então o que é o Bombando na Net. São os vídeos do YouTube que a gente escolhe pra colocar no programa. Vamos comentar e tudo mais. Não é isso? É. Você que tá falando, né, meu? O cara falou que ia falar e não falou. Não, deixa eu explicar o que tá acontecendo. É que foi o piloto, daí ficou muito bagunçado. Aí hoje tá um negocinho mais organizado. Agora tá todo mundo com medo de falar. Tá todo mundo com medo. Vamos falar tudo atravessado? Não, vamos de cada vez. Ergo o braço quando falar. Muito bem, então. Tem a vez de quem pra falar agora? Do Renato. Ah, então vai, Márcio. Já me deu o Renato? Hora do Renato falar, Márcio. Mas vai falar o Renato ou o Márcio? Gaúcho. Aí, ó, já virou uma bagunça, já, meu Deus não. Do céu. Paramos. Quem tava isso, escutando o programa já vai estar desligando. Qual que é o primeiro que tá na bala aí já? Que eu já não sei qual que é a ordem. Miss. Da Miss. Miss. Então tá, esse vídeo tá bombando na net demais. Que três é o... acessos? 3 milhões, né? Fala, só mulher bico, né? Só esqueceu milhões. Então, sobre... todo mundo sabe que quando nesses programas de Miss, os apresentadores fazem algumas perguntas capciosas, querendo uma resposta inteligente delas. E a nossa Miss Santa Catarina, claro, se superou. E vamos ver agora o que ela realmente comentou sobre tal assunto que vai ser perguntado agora. Foi lá, então. Falar em aquecimento global, quando a maior potência do planeta não quer ajudar, é bater em pedra fria. Mas precisamos agir. Como? Boa noite. Bom, a maior potência do mundo, ela deve... Nervosa, vamos lá. Respire. Tá. Minha opinião... é que se a gente cortar a... Dá um tapa nas costas dela. O comércio com os Estados Unidos, cortando a financeira, eu acho que eles podem concordar com o Tratado de Kyoto e concordar com o aquecimento global e ajudando... Certo, aplausos. Certo, ele fala ainda. Certo. O que é o certo, né, cara? Meu Deus. Cara, primeiro. Porque os Estados Unidos tem que cortar o comércio financeira. Financeira? Brasil. Ganhou como Miss Simpatia. Não, tem que ser Miss Simpatia. E daí, de repente, ela lança assim um Kyoto. Nossa, tá bombando. Porque os Estados Unidos, ele tem que concordar com Kyoto, com aquecimento global. Ela tem que concordar com o aquecimento global. Ele tá fazendo isso, já ele não tá? Você concorda, Kyoto? Concordo. Então, solta. Ó, o que que eu acho? Quem é Kyoto? É o amigo do Lee. Deve ser algum japonês. Ah, o açougueiro é o Kyoto. O Lee e o Kyoto. O Lee e o Kyoto. Concordo, sua esposa vai estar junto? Concordo. E ela ganhou Miss Simpatia. Por que o nome é Miss Simpatia se é só beleza? Elas não falam nada, elas ficam andando pra lá e pra cá sem falar nada. E quando bota pra falar, eles falam uma merda dessa. Miss merda. Miss merda. Sabia que a Globo tava em crise? Boa, boa. Hoje tá comediante. Vamos soltar aquela outra, né? Hoje o negócio tá organizado. Nossa, bicho, olha já só. Demais, eu queria estar gravando, que tá todo mundo certo de gravata, falando. Vamos agora aí, a vez de quem? Qual que é o segundo lá? Respostas geniais, é isso? Isso. Só tem esse? Só tem dois, já foi um. Respostas geniais, vamos lá então. No futebol, o time do Grêmio é de qual estado brasileiro? Santa Catarina. Hepatite é uma doença que se degenera em qual órgão? No sangue. Isso, hepatite. Muito bem, no órgão sangue. Tá faltando perguntar qual que é o maior órgão do corpo humano? O sangue. O sangue. Imagina o tamanho desse órgão. Qual que foi a primeira do de Santa Catarina? Qual estádio, qual é que é do Grêmio? Do Grêmio, aqui estado que fica fica o time do Grêmio? Santa Catarina, junto com a Miss de cima. De Santa Miss, Catarina. Ela era da líder de torcida. Quer falar alguma coisa, Cota? Não, eu esqueci que eu só deu achei engraçado, achei engraçado. Vai lá, vamos continuar aqui a resposta. Fazão é uma ave, um peixe ou um inseto? Um peixe. Um peixe. Eu acho que é um inseto, né? Pra morar também, né? O que é um fazão, né? SBP, mata mosquito e fazão. Você vai pescar, né? Opa, pesquei um fazão. Opa, hoje tá. Não, o Márcio dá uma tiradinha nela ali. É, eu nunca vi um fazão nadando. Agora, olha, escuta a tiradinha. Entende almoço, fazão, água doce. Ó, tiradinha do Márcio. Eu nunca vi um fazão nadando ainda. Como se chama o livro Toma. Que traz os vocábulos de uma língua em ordem alfabética? Cartilha? Boa. O que você estuda na cartilha? Né? Os vocábulos e ordem alfabética. Não, mas eu acho que tinha uma resposta pior. Quais trans os vocábulos? Tabela periódica. Também. Exatamente, querida, exatamente. Você merece um 10. Será que é a Miss de Santa Catarina que está respondendo essas perguntas? Pô, só pode, por causa do Grêmio? Não, ou não. Porque ela não está dando uma respirada antes. Ela está nervosa. Ela está nervosa. Tal que outro jogo. Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal. Renato Gaúcho. Qual é a capital do Espírito Santo? Rápido, Porto Velho. Porto Velho. Não é Porto Velho? Não é Porto Velho. É Santa Catarina. Lages. Lages. Boa. Lages? Rocinha. Que outro. Capital do Espírito Santo é que outro? Que outro? Voto no Lages. Tem pra votar? Voto no Lages. Eu acho que é que outro. Também é que outro. Caralho, hein? Eu ia responder Acre, qualquer. Mas Acre não existe, né? Mas qual que é? Vitória. Filho. Ah, é. Sério mesmo que é Vitória? Vitória. Não, tô brincando. Pegadinha. Ele acabou de ver na cartilha ali. Fui na letra V da cartilha aqui. Não, Santa Catarina. Na mitologia, qual é o deus romano do amor? Afrodite. Acertou? Eu não sei qual que é essa resposta, por isso que eu não vou comentar. Não, Deus? Não é. Não, Deus? Não é, eu acho que Afrodite é grego, não é? É o Hércules. Ah, mas... Ah, é, na Romana. Na Romana, não. Romana na Romana, quem que é o Deus é o... Tem a menor ideia, quem que é. Lembra do desenho do... Na hora que ele começou a falar... Dalai Lama. Na hora que ele começou a falar Afrodite, você queria falar Afonso. Afonso. Afonso, eu tô... Deus com esse corpão, Deus grego. Mas o Afonso ser um Deus... Grego com esse corpo, romano. Esse físico... Alguma coisa errada. Físico de seu Madruga? Deus da fome. É, mas... Tá certo, cara, vai. Ele jogou uma pra mim, bata nele agora também. Vai. Agora, pra ele, agora quero ver ele ler com os dois olhos roxos. Foi. Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Bíceps. Isso, e que andam em três? Tríceps. Tríceps. Caralho! E um cavalo é o quê? É um quadríceps. Um quadríceps, né? Claro, tá certo. Eu não sei porque que tá, dizem que tá errado isso. É um triciclo. Foi, vamos continuar, não, porque isso tá certo. Bíceps. E ela continua. Ela concorda com ela mesma. Na literatura, qual é o personagem que sai da lâmpada mágica? O Aladim. Mas é claro. Quem que tem a lâmpada mágica? O Aladim? Pô, não, tá certo tem... também. Eu não tô. O Aladim. Por que que tá errado? Ele esfrega. Ele mora na lâmpada? É, ué. Ué, quem que esfregou a lâmpada? Se o Aladim tá lá dentro. Tem o Aladim e tem um gordinho também que anda no tapete mágico. Que é o gênio do tapete mágico. É, então, viu? Não entendi, mas. É. Também não, mas bora. Mas é o Aladim. Depois eu explico, no próximo programa eu explico. O Aladim. Ó, o Márcio se cagando aí. Pernil? Pessoa. O efeito estufa é causado pela acumulação de qual gás na atmosfera? Gasoso. Sim. Mas é o certo, qual gás é o gás gasoso? É, ué, não é o líquido. Não vai ser o líquido, não vai ser o sólido. É o gasoso. É. Gás gasoso. Qual gás? Gás gasoso. Gás líquido. Não tem. Não existe. Liquidoso. Já é, não é gás daí. Qual o líquido que faz problema com a... H2O. H2O. Vai. H2O nem é um gás. Essa foi legal, cara. Eu adoro a falsidade desse cara. Vai. A risada do roteiro. KKKKKKK. Aí já pulei um carro. Fez uma mais. Vai. RS. Vamos voltar para as pessoas inteligentes do nosso Brasil, Anil. Vamos lá. O gás gasoso. Existe algum gás sem ser gasoso? Existe? Existe, deve existir, porque se o cara falou ali, né? Pera que eu vou mijar gasoso lá. É bom que já vai pro ar, né? Não precisa apertar de carga. Né? Nossa, pera. Deixa eu falar aqui, pai. Deixa eu falar. Peido líquido existe. Existe, é, cara. É verdade. E o que é o peido? É gasoso, mas tem o peido líquido. Peido líquido, diarreia. Eu dou uns peido líquido às vezes. E tem o peido sólido. Tem o peido sólido, que é aquele que marca. Enfim, terminamos aqui então o quadro Bombando na Net e vamos lá para as considerações finais. É, não chora, acabou, vai fazer o quê? Tudo que é bom nessa vida acaba. Vamos lá então, Cotas, considerações finais. Putz, cara, que pena que tá acabando aí esse programa. Ah, quero agradecer por todos, deixar eu como mais escurinho da turma, deixarem eu participar desse programa aí pela cota. Realmente, muito agradecido. Hoje eu esqueci o microfone e outra vez esqueci o roteiro. Cada dia esquece uma coisa. A semana que vem não vem. Mas que vem só a moto. Esquece ele. Cadê? Esqueceu o jogo. Mas é isso aí, galera. Valeu, um abraço a todo mundo. E não façam como eu. Não esqueçam do próximo programa aí também. Falou, um beijo, tchau, tchau. Vai lá, quem vai... Renato, valeu. Então vai você, seu chato. Segue o roteiro. Zé Bonitinho, considerações finais, ó, tá seguindo roteiro. Queria agradecer a todos que acessaram, que escutaram o programa, todos que acessaram o podrio.blogspot, todos que acessaram a comunidade, agradecer, tem muita gente já aí metendo pau na gente. Não é mentira, não tem ninguém metendo pau. Mas tá legal, tá ficando legal devagarzinho, a gente vai se achando, agora já tem roteiro, no próximo programa o João vai agradecer a todo mundo, agradecer meus companheiros de programa por me aguentar. Muito obrigado. Aí. E o Frajola, considerações finais, Frajola? Também quero agradecer todo mundo que está escutando, todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está mandando suas críticas, suas sugestões para que nós possamos melhorar o programa. Agradecer a presença dos nossos companheiros aqui. Um beijo para minha esposa e para todo mundo que está ouvindo. Vai lá, Renatinho. Muito bem, então. Eu queria agradecer Stephanie, Mel e Gesiane. As três já deixaram comentários lá no nosso blog. E mais um lá, esqueci o nome e dele. E mais um que... Você que deixou o comentário aí, você sabe teu nome. Você sabe. Aí. Eu não sei o seu nome, mas você sabe. Você sabe, meu amigo, você sabe que é pra você. Você não é pro teu primo, não é pro teu irmão, é pra você. Muito bem, queria agradecer. E o Fábio lá do Teatro do Fantoche. Do Fantoche. Ele vai escutar. Você já mandou pra ele? Eu mandei, o cara não respondeu o e-mail. Não, tem. Acho que ele era viado aqui, cara. Fábio, vai tomar no seu cu. Ô, João. Não, cara, não, tá louco? Não, edita. Não vai tomar no seu cu, Fábio. Nem no meu também, por né? Por favor, não tome no cu. Não tome no cu. Vamos lá então. Obrigado a todo mundo. Queria mandar um abraço pra todos. E é isso aí, galera. Fomos! Foi bom. Come on! Momento. Gozar. É isso aí, galera. Hoje, stand-up com o Frajolinha, né? Começando mais um stand-up, o nosso programa final. Vou falar um pouco hoje da tecnologia que está acontecendo no nosso dia a dia. O podcast já é uma evolução da tecnologia, já é uma evolução da rádio junto com a internet. E alguma coisa que está acontecendo também, que está acompanhando esse ritmo, são os celulares. os celulares estão acompanhando esse ritmo. Eu não vou falar aqui de nenhuma companhia de celular, porque, primeiro, nós não somos patrocinados por nenhuma. Então, eu vou usar falsos nomes que vão, talvez, vocês se identifiquem, talvez não, mas, enfim. As companhias de celulares são muito estranhas e são bem esquisitas. Por quê? Porque todas elas têm promoção de celular. Todas elas fazem aquelas campanhas. Você compra o programa delas, compra o que elas têm a oferecer e elas dão um celular de brinde para você, muitas vezes. Muitas vezes aquele celular que você tem que ligar na tomada. Claro, aquela que você levanta a antena longe, longe e tem que ligar na tomada. Mas tudo bem, né? Você está com aquele celular. Tem uma companhia que eu vou usar com o nome de Timothy. Eu vou usar esse falso nome. Ela tem um programa interessante que você experimenta de graça por 3 meses. Bacana, joia. Só que você tem que levar a franquia do seu número para eles. E você tem que apresentar a conta paga da outra operadora com uma data anterior a 3 meses no ato de solicitação da portabilidade do ponto de venda. Essa conta deve estar no nome da pessoa que deseja portar e ser referente ao número de acesso a ter portado. Quer dizer, é impossível. Você vai querer usar falar por 3 meses só para você levar tudo isso aí e você tem que levar conta. Não dá, não tem como. É impossível fazer isso aí. Ela também tem um outro programa, que é o Infinito. Você paga o primeiro minuto e os outros são de graça. Só que assim, é só por 30 ligações ou até 10 mil minutos. Quer dizer, o infinito deles é até 10 mil minutos. Isso mudando dá 7 dias. Quer dizer, o infinito dura 7 dias. Antigamente, o infinito, para mim, eu aprendi com o meu professor Simval. Um abraço pro professor Simval. Matemática, o infinito era infinito, não tinha fim. Agora não, tem 7 dias. Sem falar que no começo dessa operadora, ela tinha os planos, meu jeito, meu tempo, meu sonho, meu mundo, meu universo, meu tudo. Você era tudo, mas você pagava bilhões para ter uma ligação. E ela tem um slogan bem bom, que é viver sem fronteiras por 7 dias, né? Como a gente viu, o infinito dura 7 dias e você vive sem fronteiras por 7 dias. Uma outra operadora muito interessante é a Olá, que tal? Talvez vocês identifiquem, talvez não. Eu fui entrar no site deles para poder pegar alguma coisa e o Paraná não está no site deles. Bom, tudo bem, o Paraná, né? O que é o Paraná, né? Faz divisa com São Paulo, tá? Não tem nada a ver. Mas ela tem uma promoção interessante no Paraná, mesmo não estando no site. Você carrega R$1 e ganha 600. Vamos seguir a lógica. Você carrega 10 e ganha 60 mil. Você carrega 100 e ganha 600 mil. Você carrega R$1.000 e ganha 6 milhões de reais em crédito. Mas válido por 2 dias. Então você tem 6 milhões de créditos para gastar em 2 dias. É rápido, né? Você tem que ser quente. Agora, se eu tivesse R$1.000 para colocar em crédito, eu não ia pôr, não. Nem que eu ganhasse 6 milhões, porque eu tenho 2 dias só. Um detalhe interessante, não é engraçado, isso é meio triste. Nossa, é muito triste. A primeira companhia a vender celulares bloqueados. Repito, primeira companhia a vender celulares bloqueados. A jogada deles foi interessante. Eles bloqueiam todo mundo e depois desbloqueiam. Bacana. Uma outra companhia, essa companhia é bem sem graça. Uma companhia luminosa, não sei se vocês me entenderam, mas é uma companhia luminosa. Onde a sua mãe fala até 10 vezes mais com quem gosta. Só tua mãe, porque você vai comprar o celular e não vai falar. Agora, se você for mãe, você vai falar 10 vezes com quem gosta. E ela tem uma franquia de R$20 para desbloquear. E a caneta de contrato. Quer dizer, vai desbloqueia, mas tem que pagar R$20, mais o contrato. Então, quer dizer, vai ficar passando. A outra companhia interessante é a Live. Sei, Live, né? Quem sabe? A especialidade dessa companhia de telefone é a internet. É interessante. Eles são muito bons em internet. A tecnologia que eles apresentam é bacana. Você pode não falar nada, mas tua internet fica rápida e você conecta onde você quiser. Todo mundo você vai conectar à internet. Tem uma outra companhia que antigamente tinha orelhão espalhado pelo Brasil, mas agora não tem mais. Então, não tem que falar dela, porque ela acabou. E tem uma companhia legal, eu não sei se vocês conhecem, mas é bacana. Ela até antigamente era apresentada por um ator global. Como era um ator global, eu vou colocar assim o nome dela de Estrela Global. Ela era um telefone já, um telefone portátil via satélite. É incrível, porque você erguia antena que quase batia no satélite, de tão importante. E você lendo aquilo, ele abrange todo o território nacional, incluindo 500 milhas náuticas. Deve ser longe. 500 milhas e náuticas ainda. Meu Deus do céu, você vai até quase na África e está pegando o teu telefone. Agora você tem um global, um ator global, um 5, a 500 milhas náuticas. E toca o seu ator global. Aí você é empolgadíssimo, né? Nossa, eu vou mostrar para todo mundo que eu tenho um ator global no meu bolso. Pega o seu telefone portátil, levanta a antena que quase encosta dentro no satélite. Fala com muito entusiasmo. Alô? E é uma empresa de telemarketing querendo vender um cartão para você. Aqueles cartões que falam assim, você tem essa oportunidade, você tem aquela oportunidade. E você sem graça, todo mundo vendo que você tem outra global disso. Não pode vender, né? Porque você não vai fazer mais nada. Então, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos. Fica um abraço aqui. Até mais.